3517, seu solo as 47, direito, 1219. Direito, 1219, nota 3517. Solo Salvador, nota 3597, livrão na 34. 3597, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá 3597. Círculo 7, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. 9 a hora. Tá bem cedo, mas quando possível coordenar o nível 3, 2, 0, fora da linha. Aqui aprovado 36. É, aguarda a coordenação 38. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via P novembro 857. Decola da 190, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irune. 5534, transponder. 1208, controle. Autorizado nível 360 para o Galeão, vou pegar o nível 360. Decolando 1-0, primeira curva direita, para o Galeão, mesmo. Transponder 534, controle 308, ao vivo, 9. Correto 961, poderia confirmar o portão 54? Ah, portão 509, 9. Portão 9, chama quando pronto para o estiver aqui na meta. Salvador, Gol 961 para posto estacionamento, porção 9. Portão 9 autorizado, chama táxi. Fototaxi, Gol 961, com 1172 de Alberto, controle 60406, alternativa Florianópolis. Florianópolis, livre táxi, parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste de 1011, uma boa viagem. Índia, ponto de espera, torre 1895, Gol 961, obrigado. Oi, boa. Gol 961 no ponto de espera do zero. Gol 961 no... Bom dia, autorizado. Alinhar, decolar, piscina zero, vento. 300 graus, 2 nós. A linha decola, meu no zero. Gol 961, decolou de 2-0, chame agora com a Toro Leona, 2-0, se marque 0. 208, confere? Afirmo, 208. Dieta 3171 para Guarulhos, a informação é boa. 3171, bom dia, um minuto cópia. Prepara, Dael. Dael, guarda, obrigado. Salvador, Bandeira, Xané 6225, sinal X-Ray. Xané 6225, ajuste 90 no 1, continue na aproximação, a porta baixada, checado. 90 no 1, vai passar. Baixado e travado, 6225. 6225, livre pouso, pista 90, vento norte com 2 nós. Pouso autorizado 90, 6225. Jané 6225, seu solo 29, livre direita, solo 121. O que é o Jané 6225? Negativo. Solo 29, 121. Até 6225, 225 Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamando da Juliette. Tá 3171, copia? Pronto, copo, tem 3171. Guarulhos autorizado 320, defesa Luno 0. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótiva. 5537, transponder, controle 120, decimal 80. 3171, autorizado 320 para Guarulhos, decola da 1-0, Dael, Leda, Mótiva. Aperto Lu, 1-0, 5537, transponder, controle 208. Então, 3171. Só o nível que eu não copiei, o 320. 320 nível autorizado, tá 3171. Correto, chama pronto no 10, pushback pra meta. Chamarei pro outro 10, então, 3171. Para Brasília, tem aprovado 360, copia? 360, copia, tá 3597. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via rota Pedro 97. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Arbor Elenta. 5540, transponder, o controle 120, decimal 80, tá 3517. Autorizado Brasília, nível 360, via Pedro 97. Falando no zero, com curva direita, saída Arbor Elefa. Transponde 5540 e o controle 120, decimal 8. 3597, correto, chama pronto no 5, pushback para meta. Chamando no zero. Próximo da Juliette, 6225. Juliette para o 04. Juliette 04. autorizado, chama para o táxi. Chamarei para o táxi também. Confins autorizado 360, via pêndulo 21, decola da 1-0, curva direita, da, perfil da Arbor, Elefa, 5543 do transponder, 1208 controle. Correto, 01, no chefe pronto. Para o parque da 317-1, POB 219, alterna o velhão, 3 horas e 50 minutos para mim. 3 171 no LIB, tá? 41 no Índia. No ponto de espera, estou em 1895, ajuste na 091, uma boa viagem. 41, Índia, 1895, ponto de espera da 10. 1011, obrigado, bom final de semana, tá? 3171. Salvador, bom dia, Altan 3153, na posição 2, está ECO. 3153, minuto 4, prepara da ELF. Já baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado. Livre pouso, piscina 0, vento variável 2 nós. Prato. São UNO, autorizado, chamo táxi. Doutor, bom dia, está 3171, está próximo de espera da 10, sem fugir na final. 3171, bom dia, mantém com espera. Mantém. Posição 05, autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, para o táxi. A 3171 tem condições de, após ao Rio, alinhar e decolar de imediato assim que tiver pista livre? Afirmo, 3171. Então alinha e mantém após o Rio, preparando para decolar, então 3171. Alinha e mantém após o Rio, está 3171.